Identificação. Jerusalém, 230 volts, ondas médias. Na frequência de 1210 kHz. ZYG, 203, onda tropical. Na frequência de 3245 kHz, 90 metros. Sociedade Rádio Clube de Varginha Limitada. Nova Clube AM. Comunicação de verdade. Música e informação. A Rádio Clube AM apresentou. Saudade de Minha Terra. Apresentação Laércio Rodrigues. Mais um dia, mais um novo tempo, mais um novo estado. Como foi bom esse tempo todo que nós ficamos juntos, desde 5 horas da tarde até agora. Quantos e quantos amigos a gente não faz? E algum amigo te fechar na porta dizendo, suma, pode ter certeza que sim, você anda. Algum quarteirão do outro lado tem mil e mil braços, mil mãos, mil e mil mãos para te dizer, amigo, te desejo, te considero demais. Aí são 10:04, a única coisa que você não pode jamais fazer é se rebaixar, porque você é gente como a gente mesmo. Para você, ouvinte amigo, que participou direta ou indiretamente de mais essa saudade da minha terra, o nosso muito obrigado de coração. Afinal, amanhã, se Deus e se Nossa Senhora Aparecida nos permitir, estaremos de volta a partir das 20:30 da noite com mais um Saudade da Minha Terra. A você que ainda continua trabalhando, tem a noite toda pela frente de trabalho, bom trabalho, muito cuidado, tá bom? A você que está em casa, também bom descanso, você que está se preparando para viajar, uma boa viagem para onde quer que você vá, tudo de bom, felicidades mil, divirta-se bastante, viva a vida, porque ela está aí para ser vivida, não para ser sofrida. Aí são 10:05, Brasil, já falei demais pelo meu tamanho, a gente se cruza amanhã, às 8:30 da noite, aqui nos 1210, e também nos 3245 kHz, a gente se cruza por aí, no mais. Boa noite e até lá, se Deus quiser. Então, um forte abraço, cuide-se bastante, cuide-se bem, porque onde quer que você vá, onde quer que você se encontre, alguém te ama com toda certeza. Até amanhã. Tchau, tchau.